Tomador, o azul 427 no 2. Né? Leão no 43, corrigindo a proa de timbre e autorizado no 1700 pés. 1700, Leão no 43. O 4206 decolado 47, controle 1208, bom voo. 208, seu amorante. Sinal 95. 295, 6143, boa, obrigado. Azul 4206. 4206 decolado, boa noite. 206, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 330, sai da PUCA. 330, é possível voar direto a Aracaju? Aguarde, 4206. After upper November 857 until November Oscar India Sierra Echo. After that, in the cordial pipeline. Commander Zero, that would you please confirm the change from the first clearance once again? The departure is Puka. After Puka, Jamo, Mike, Juliette, Alpha, Mike, Oscar. After Jamo, Maceió, Mike, Charlie, Oscar. After Maceió, Recife, Romeo, Echo, Charlie. Upper Romeo, 551. Alpha, Mike, Bravo, Echo, Tango. Upper November, 857. Condor 0077, what's your after departure, Puka? With Bravo, the after. Zero Alpha Mike Uniform, Mike Charlie Echo, direct Recife, Upper Romeo 551, direct Alpha Mike Bravo Echo Tango, Upper November 857, flight plan route. Family, call Mr. Up and push. Echo. Go 1869, contact Recife Center, 128.8, disponível 135.3. Roll call, Recife Center, 128.8, back up 1353, 1869, good night. Condor 077, request startup and pushback, position 11. Clear, pushback and startup, come taxi. Roll call, startup and pushback, approved, Condor 077. Xené 6201 no cópia. Prossiga, senhor. Galeão 360, conforme o plano, Irume, upper November 857, Moço, após conforme. Decola da pista 10 esquerda, corrijo, curva direita, da El Lenda após Lenda Irume. Controle 1208, 5033. Autorizado para o Galeão 360, dia plano de voo, Sael e Lune, upper November 87, ponto, decola 10, curva direita, descer da Sael Leda, acima 5033, vai chamar o professor de 208. Correto, pronto. Camarada. Salvador, boa noite, Sané, 6143. 6143, portão 7, Alfa e Juliette. Azul 2712, cópia. Escuta. Aracaju 210, decola da pista 10, curva esquerda, Pucaracaju. 1208-5045. Sena Fuca, Aracaju, 1208, controle 5045, é o transponder. Correto, pronto. Salvador, está 377, já tem a nossa autorização. É o próximo, só um instante. Papapapá, Mike, Ghost, Mike. Ghost, Mike, não recebo o seu transponder. Cheque o mesmo e confirme sua distância para Salvador. Hey, Mike, Ghost, Mike, após que ingressaram na CTR, ainda não estou recebendo seu transponder. Azul 4206, chame centro Recife, frequência no 25.45, alterno no 26.85. 25.45, azul, boa noite. Bate 3, livre, chame táxi, azul. Salvador, Salvador, Alta 3897. 3897, prossiga. Está pronto ali para o estacionamento, nossa autorização. E aí, só mais um instante, já vou pagar a cópia. Já autorizei o tráfego no pátio 3. Será autorizado logo na sequência. Ok, está na sequência. Condo 077, clear taxi until hold point runway 10, Q1014, and tower 1 on 8 decimal 95. Tower 118 decimal 905, taxi holding point runway 10 and QNH1014, condo 077. Taxi via apron 1 in India. Via apron 1 in India, condo 077. Três 2897, cópia. Então tá, 3297, planta cópia, siga. Guarulhos autorizado, nível 320, via Pesulo 10, Tabaté. Decolagem pista no zero, curva à direita. Da El Leda, após Leda Motiva. Controle 120, decimal 8, 5046. Tá, 3290, autorizado para Guarulhos, nível 320. Via Pesulo 10 até Tabaté. A decolagem pista no zero, na saída da El, transição Leda, após Leda Boa Motiva. O controle em 1208, transponder 5046. Correto, aguarde para puxa acionar, será autorizado. Aguarde para puxa, 3897. Ok, Condor 077, call me at holding point. Call you at the holding point, Condor 077. Para o táxi azul 271270 a bordo, nós temos aguarde para autonomia alternado, será Salvador. A Livre Azul até o ponto de espera via Índia, 1014 e a torre em 1895. Ok, agora sim, 2 horas e 45 de autonomia. 2h45, copiado. 59. I'm a Rocky Rocket for the Golf Condor 077. O azul segue o táxi, Salvador. segue o táxi? O azul segue o táxi. E via Índia até o ponto de espera, tá livre. Ok, 172. Com 2077, Airborne at 02, Salvador Departure, 1-2-0-8. 1-2-0-8, com 077, goodbye. Hello, good evening, Condor 077, passing 1600, landing flight level 330. Condor 077, radar contact departure, climb flight level 330, Puka departure. Landing flight level 330, Puka departure, Condor 077. Algo mais ao controle, prossiga. Gente, ainda sem contato radar com a aeronave, o Michael Mike reporta a rotatória. Peço transponder ou transponder novamente o Michael Mike, 0122, posição normal. Vento, 130 graus, 5 nós. Livre decolagem, o azul 712. Papapá, Mike, Golf Mike, vamos agora eu recebo no radar 17 milhas de Salvador. Paulo, boa noite, outra 9594. Salvador, boa noite, eu estou 9594. 9594, Brasília, só está de cópia. Gente, por gentileza, até que horas consta aí nosso plano de voo, por favor? 2105. 2105, grátis. 77? Conda 077, corre. Vai, Aracaju. Conda 077, segue, vai da Tri. Vai direct Aru. Conda 077, spell that point. Stand by. Decolado 05, controle 1208. 1208, 2702. Alfa Romeo Uniform. Controle o azul 2702. Espera via Índia, 1014 ajuste, estou em 11895. Confirme, PLB. PLB de 23. Autorizado o táxi via Índia até o Pantera da Nazera, sonhando no 9. Sim. Saúde, Salvador Xana 6201, na solicita acionamento da posição, posterior pushback. 77. Tag Mike Charlie Oscar, Condor 077. Acionamento da posição, posterior pushback, ok? Ah, afirmativo, então chame para o push. Contra a push, 6201. 20 na PUCA. Golf Mike, com sua altitude? Está mantendo agora 1.400 pés. A gente no radar aparece no 1.000 pés, depois espera a informação. O tráfego está 9495, está pronto para a cota? Então 9594, Brasília autorizado, 320, AB Zulu 17, Apino, após direto, decolagem da pista 10, direita, Arbor, transição Elefa, 120, decima 8, 5052. Informativo autorizado nível 320, conforme rota do plano de voo. O decola da 10 com curva direita. Aerovia Apes Luno 7, com transição Apino. Arbor, transição Elefa 1208 e o transponder 5052. Protegimento correto em pronto. Chamaremos a 9594. Paulo Salvador, Xana 6201, estacionado na posição, pronto para o pushback no portão 4. Autorizado, chama o táxi. Autorizado, chamando a táxi, o Xana 6201. Sou NQ, ok? Gente, já pode visual com a cor de pouso. Ai, que... Condor 077. Condor 077. Recife Tender 12545, Decat 12685. Condor 077. 12545, Decat 12685. Bye bye. Salvador, boa noite, voo 1705, quer chegar a informação Quebec? 1705, acena identificação, autorizado chegada a bom, ofereço para 4.000 pés, ajuste ao 015. Ok, autorizado chegada a bom, altitude 4.000 pés, 1.015, bom no 705. Pega o Mike. Opa, visual para a casa de gente, visual com tráfego agora na posição de 12 horas, 2 milhas. Sim. Extra com essa livre, Mike of Mike. Controle ao Papa Romeu, Romeu Oscar Bravo. Romeu Oscar Bravo, acionado 0196. Vivo, cara. Prossiga. Quando decolou de Serra Índia com Índia, está com proa de Serra Luiz Filial para Lima, está com 3 a bordo. Código ao 0196, vai mantendo 500 pés na linha do litoral, senhor. Gente, mantendo 500 pés, reporta visual com local de pouso, Romeu Oscar Bravo. Bravo. Alfa Delta 3, 207, confirmando a linha, decola da 1-0. Confirma a linha, decola. Obrigado. Decolado 1-2, controle 1208. 1208, obrigado, boa noite, 3897. Primeira 45, aguarde cópia. Aguardo. Temos 167 a bordo, 3 horas e 25, alternando Guarulhos. Contato radar, suba para o 320, saída da EL. 320 da EL, 3897. Está livre, 1015 no ajuste, a torre 11895. 1015 no ajuste, estou com a espera da 14-1895 a torre, o Xana 6201, boa noite, daqui a pouco. Estou autorizado. Azul 2712, Recife 2545, alterno 2085. Minha frequência? 12545, alterna 2685. 2545, 2685, azul 2712. Salvador, coisa do 645. 645, Vitória autorizado, 360, via Peruísque 50. Decola da pista 10 com curva direita. Dael Leda, após Leda Bidev. 1208-5063. Autorizado Vitória, nível 360, Peruís 50. Pós-decolagem curva direita, Dael Leda Bidev, o controle 208 e o transponder 5063. Seu Gono 645, está pronto para o pushback acionamento. Livre no 2, chame táxi. Chama na táxi, Recife 10, Gono 645. Olá, Salvador, boa noite, Oceano Aéreo. 6259, informação Quebec, pronto, cópia Guarulhos. 6259, aguarde cópia. Aguardado. 6201, decolada 17, controle 1208. 208, 6201, seu retorno. Controle Salvador, boa noite, Oxana 6201, passando 1300. Oxana 6201, contato radar 360, saída da EL. Sobe ao 360 no perfil da EL, Oxana 6201. Possível voar da EL da presente? Pós 2000 autorizado da EL. Pós 2000 da EL, obrigado, 6201. Saída 3897, aguarde coordenação direta com ele. Obrigado. 6259. Guarulhos 360, via Pesuru 10, Taubaté. Decolagem da 10 com curva direita. Dael, Leda, faz Leda Motiva. Controle 1208 e aciona 5054. Reporta visual com mapa de pouso. Curva direita, da Eole da Mótica, controle 1208, transponder 5054, Chanel 6259. Correction, pronto. Por favor. Para o táxi, o Gol 9645, temos 132 a bordo, Campinas 3:36. Então, o ponto de espera está livre, 1015 é o ajuste, a torre em 118.95, bom voo. Então, o ponto de espera 1895, 1015, Gol 9645. Também está livre. Ciente, frequência, livre. Bravo. Bono 705, desce via para 2000, ajuste no 015. Desce via para 2000, Bono 705, ajuste no 015. São 3897, Recife, 251, na alterna 13325. São 3897? 251, na 3897. Quanto espera da 10 pronto, Gol 9645, boa noite. Boa noite, 9645, autorizado ali a área decolar, pistão 10, vento 130 graus, 4 nós. Ali em decola 10, Gol 9645. É, só confirmando, está autorizado a decolagem para o Uno 645? Afirmo, Uno 20 graus, 4 nós. Iniciando, obrigado. Decolado 224, controle, 1208. 0800, boa noite. Uno 705, está livre ali, essa porta localizador. Está estabilizando sobre Duna, Uno 705. Completa final torre, 1895, bom pouso. 1895, obrigado. Não ligou o 1645, dando 1500 metros. Boa noite, gol 1705. Benezena, Azael, gol 1405. 7015, reportando a externa, gol 1905. Pode? Passando Simbra, baixado e travado, gol 1705. 1705, livre pouso, pistão 1-0, vento 1-1, 0 graus, 5 nós. Livre pouso, a pista 1-0, gol 1705. Terno 3325, bom voo. 251, 3325, obrigado, boa noite. Solo, TAN 9594. Cheguei. 9594 no, na posição 13, remota 13, parte 1 para o pushback acionamento. Livre, chame táxi 9594. Livre, chamando a táxi TAN 9594. Oscar 2580, frequência 1208. Para 2580, acione identificação, autorizado a chegada Mari, lista para 050. Autorizada Mari, lista para 050. Quadro Oceaner 6259, pushback acionamento, posição número 7. Posição 7 aguarda, o tráfego da remota já foi liberado, será autorizado na sequência. Aguarda. Salvador, o azul 2781. 05, Livra Alfa. Forte antes da Juliette no 705. Dado Salvador, o azul 2781. 2781, aguarde cópia conquista. Salvador, Bruno 705, livrando pela Fábio. O 705 até antes da Juliette está ali. Autorizado Alfa até antes da Juliette, confirmado? Confirmo. Autorizado até antes da Juliette. 7. Golo 645, Recife 1251, alterna 13325. Golo 1645 ao controle Salvador. Na escuta. O que o Golo mais recebe? Agora, não, só exemplo 55, você tinha chamado anteriormente? Afirmativo. Solicitado chamar Recife 1251, alterna 13325. 351-3325, bora. Consiga. Pode liberar a raiz após Mari? Livre. Grato. Paulo teria estimado para o Chanel 6259 iniciar? Chanel 9594, na escuta. Chanel 9594, na escuta do solo. O tráfego da TAN que tinha sido autorizado é o que está retaguardo, ok? Na posição remota, saiu da escuta. Ok, aguarde um instante e tentarei contactar o tráfego. Ah, o visual, tá visual da aeronave aqui, tá com a escada conectada ainda, o pessoal carregando. Tá 9594 na escuta? Tá 9594 afirmativa, vai deixar o pushback em mais 30 segundos. Ok. É, reautorizado agora, ok? Mantenha a posição, aguarde instruções. Sim. Toma aqui a posição, o que nós está aguardando? 6259 está livre, chame táxi. Chamar para táxi, 6259. O Gol está na Alfa da Juliette, mandando 705. 705, portão 2, ingresso Juliette. Realizado o ingresso para o 02 via Juliette. Azul 2781 no cópia. Falta a cópia 2781. Conquista 200, conforme o plano, decola 10 direita, arbo Elefa, após Elefa direto ao Piló, após conforme o plano. 1208, 5071. Azul 2781, autorizado conquista nível 200, decola da 10, saída Arbor, transição Elefa, após Oplor e após conforme plano, o controle é 120, decimal 8 e o transponder 5071. Correto, chão pronto. 2580, desça para 2000 pés, o ajuste na 095, está livre aliás, reporta no localizador. 15, 2000 pés, reportará no localizador. E a 259, livre até o ponto de espera via Índia, a torre em 118,95 e 1015 o ajuste. A transmissão está muito baixa, ok? Não consegui copiar os dados. Confirma como está copiando a 6259. Agora foi alto e claro. Correto, livre aí. TAM 9594, quadrilha equipe de solo, livre puxa no táxi. Livre puxa, manejo o táxi, o 9594. Salvador, o Azul 2781, pronto para pushback, sanamente. Azul está livre, não, pátio 3, chame táxi. Autorizado, chame para o táxi 2781. Olá, Papa Alfa, Charlie Mike, sua identificação autorizada a chegada na área, desça e mantenha o 050. Como clareza 3. Alfa Charlie Mike, informo clareza 3. Charlie Mike. Tráfego Salvador, está 31997, no gate 03. Informação Romeu, pronto, cópia Galeão, 5360. Só está de cópia, 3197. 3197. Estabilizado, Sustero 2580. Sustero 2580, completa final, torre 1895. Sustero 5. Torre. Boa noite, 2580, continua a aproximação, aguardando a pista livre. 1015, ajuste. Aguardando a pista livre, 2580. Sustero 2580, livre pouso, pistão no zero, vento 110 graus, 5 nós. Livre pouso, Sustero 2580. Xenemé 259, decolado aos 42, controle no 208. 208, vento 59. Salvador, o Azul 2781, pronto para o táxi 66, a bordo, autonomia 4 horas, alterna Salvador. Estou na saída da El, passando 2000. EA 259, contato radar, sua para o 360, saída da El. 360, subida da El, poderia voar direto no Leda? Autorizado. Muito obrigado, quando o Leda, o 6259. 1895. Ah, 1895, já. Tráfego 3197. Prossiga. Está pronto, cópia Galeão, informação Romeu, gate 03. Autorizado Galeão, 360, conforme o plano, apenas 6857, moço, o controle em 1208, o transponder é 5076, saída é da El Leda, após Leda Irume, com curva direita da 1-0. Aprovado, nível de voo 360 Galeão, via P November 857 Mouso. Decola pista 1-0 no perfil da El, Leda, após Irume com curva direita. Controle 120-8, código 5076, tá? 3197. Correto, chama pro. Estação de autoridade. Gente, backtrack autorizado, repórter livrando a pista. Backtrack. Corrige azul, tá livre, via Índia. Prossegue em frente após Índia ponto espera o azul 2731. Atango Açango Índia, acione identificação na proa de Amã para interceptar a chegada Amã, reporta descida. Pode por isso.